A chave perfeita, perfeita, perfeita, perfeita, perfeita. A chave perfeita só abre de dentro pra fora. A chave perfeita, perfeita, perfeita. Pra mim vale mais operar o bem. Pra quem tá mais perto, levante o gigante castelo a ser descoberto. De todo e qualquer sonho junto à felicidade. Sabe o bem que me faz, me traz pegar a verdade. Atitude é virtude, não mudo lude. Eu trago o que é bom. O por enquanto, quando me encontro no brilho do tom. O original, simples mortal, imune ao mal. Ser natural que me permite não desistir. Da tal da tolice, eu já disse. O ato ou efeito contrário do feito perfeito. A se decidir, não corrompa-se, mova-se, ouça-me. A chave perfeita, incide, vem pra mim. Universo, diversos caminhos, cumpre-se do MC que só ama o bem, tudo que tudo tem. Eu só quero o melhor pra mim. A vida se passa como se fosse um passe de lógica. Em tudo que passa, você acha que seja a chave perfeita que engrena pra todos os problemas. Se passa como se fosse um passe de mágica. Em tudo que passa. Ser um ser sereno, enquanto problemas se resolvendo, histórias desenvolvendo. O mágico encanta plateias, mas guarda os seus segredos. Seus próprios problemas sem resolvê-los. O máximo de esforço pra criar uma família sem falhar. Um lobo que protegerá sua magia. Vivendo em meio guerrilha. Fazer o bem, mas nunca de olho na partilha. Perfeito só Deus e os seus, a sua semelhança. Eu tenho a esperança, felicidade de herança. O mago que definirá quem poderá cantar. Espero ter o meu lugar entre os escolhidos. A minha chave esperar, protegendo o meu lar. Não vou fazer você chorar enquanto procurar a chave. Onde que eu acho disso? Não lembro se perdi o rumo de onde ir. Meu prumo, o mundo girou e não parou. Me diz aonde sou, nem sei se ele acabou. Minha vida mudou. Quero valorizar mais meus entes queridos. Provar que serei capaz e destemido. Cuidado com as próximas cenas fortes. A felicidade não está em malotes. A realidade é dura quando vai perceber o que se passa aqui. A paz é sua chave que vai perseguir os motivos de sorrir suas metas. Conseguir o respeito, adquirir preconceito sem medir seus esforços. Qual é seu negócio? O meu, esse aqui. A chave perfeita eu vou conseguir. Eu só quero. Fosse um passe de lógica. Em tudo que passa, você acha que seja a chave perfeita que engrena pra todos os problemas. A vida se passa como se fosse um passe de lógica. Em tudo que passa. Eu só quero o melhor pra mim. Eu só quero bem, eu só quero bem. Tudo que é bom pra você também. Tudo que passa, se passa, você acha que seja. E o melhor, o pior, a certeza. Seu bem, que te traga o bem. Saber dá valor a quem dar amor, quer amor. Oh. O seu futuro herdeiro. Oh. O bom malandro põe em primeiro plano. Família, o laço, a parte distinta de um homem. Percebou, o afetou, o valor. Puxa no peito a todo vapor. Trago comigo e protejo todos os meus sentimentos. As sete chaves eu guardo, trancafiados ilesos. Responde aí. O que te faz mais feliz? Acalma a alma de um ser com um simples sorriso. Desarma as armas, todas as armas desencapadas, engatilhadas na sua cara, deixando marcas. Transforma as mágoas que eram lágrimas. E com o tempo foram evaporadas. Agora cê corre e chora, traz a vitória. Abriu a porta, deu um basta, até que enfim achou a resposta. Dentro de cada ser, a chave perfeita, o poder, o primeiro raio de luz do amanhã. O seu próprio fã, Sipan, em Canaã, ou Vietnã. Em soldado irá definir, descobrir onde está a chave perfeita, desencadeará os portões dos corações de milhões. Eu só quero o melhor pra mim. A vida se passa como se fosse um passe de mágica. Em tudo que passa, você acha que seja a chave perfeita que engrena pra todos os problemas. Se passa como se fosse um passe de mágica. Em tudo que passa.